Certo, desça para 2, meu pai, Senegal no 0-1-2, passarelo 2224. Para 2000, no 0-1-2, 2224. Próxima Juliette. Livre ingresso, portão remoto 1-3 do Pátio 1. Livre ingresso, remoto 1-3, 5218. Paulo, boa noite, Janete, Brotista. Reporte antes da Juliette, seu portão 06 do Pátio 1. Reporte antes da Juliette, 63X. Juliette 6310. Essa é Juliette, portão 612, o final é 6310. Obrigado, com 612, 6310. A nave já passou a retaguarda, tem 58, inicie chamtaxi. Boa noite, Golvo 9278. Essa é a identificação, autorizado chegada a mar e redução para 2509. Despado nível do voo 050. Gente, desça para 4000 pés, que negão na 012, com 285. 4000 pés, 285. Controlo o TAM 3858 no 03 para o prospecto de estacionamento. Passarei 2224. Minutos. Com o arbois da companhia, vai iniciar o táxi. Vai passar a retaguarda aqui após, em coordenação, inicie e chame táxi. Está aguardado o TAM 3858. Da 3662 para o táxi, OB 1960, 3 horas e 20, Salvador. Pátio Indy Alfa, com temperatura 118.95, altímetro no 012, bom voo, boa noite. Pátio Indy Alfa, com temperatura 118.95, 3662, boa noite. Galeão 360 está autorizado via Perizulu 10 até SMAP. Após SMAP, prossegue conforme rota do plano, decolando a 10 com curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5415, controle 120.8. Voo 9278, desça para 2000 pés, que nega 1012, autorizado sinal IDS, aposta estabilizada. 2000 no 012, sem poder nenhum estabilizado, voo 9278. Correto, no portão 9, chame pronto, boa noite, 89. Tá livre no 3, chame táxi. Chamada para o táxi 3252. Sou Salvador, boa noite. Sou 3662, próximo ponto de espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar 10, 90 graus, com uma dúzia nós, 3662. A linha decola 10. Saindo 2224, estabilizado, tenha pista vista. Gente, complete sinal, chame torre, 1895, passarei 2224. Confirmando 118.5. 118.95. 118.95, passarei 2224. Torre Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, transfere. Passarelo 2234, confirmando baixo travado. Afirmativo, estabilizado, baixado e travado. Sente livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 119. Livre pouso na 10, passarelo 2224. São 3662, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. Autorizado. Salvador, muito boa noite, Santa 3662. Boa noite, Santa 3662, contato radar, suba para o nível 370, vai direto para o campo. 370, direto para o campo, 3662. Rumba 85, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, porta estabilizada. 2000 pés, reportará estabilizado o curso. Prossiga. Fica número 1, prossegado. Número 2. Direita em de Alfa, ponto espera torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-2, bom voo e boa noite, tanto 358. Grato, de Alfa, ponto espera 2-9-5, Paulo, boa noite, Xanero 6310, informação Terra, pronto para a cópia Recife. Xanero 6310, boa noite, informação Sierra, Recife 350, está autorizado via Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5410, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 350, Peruísque 58, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5490, 1208. Atiame, pronto, puxa o back, eu chamei a 310. Bordará. Parede 2224, no solo aos 4,6, libera a próxima direita via Eco, solo 1219, decimal 9. Vai livrar 1219, passarelo 2224. 19278, complexo, sinal de Sami Torre, 11895. 29, confirma. Afirma. Obrigado. Nosso provável saída no povo 677 da Caju. 8 ali em decola sem parado. Decola sem parado, mas... Autorizado, ingresso decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 109, do TAM 3858. TAM 3858, Opa Juliette, remoto 14, 2224. Então 150 para o trip. 2-1-6. Tá pronto, cópia? Sim. 5-2-1-6, Aracaju, nível 150, está autorizado. Decola da pistão no zero, com curva esquerda. Aerovia Golf 677, subida Pouca, após Jamo, direto Aracaju. Aciona 5421, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador. Agora chegou o nosso Jamo, Aracaju, 421, 120, na remota, firme pronto, 352 e no meio. Portar a pronto, está na remota, firme pronto. Supra, 9278, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 11 no nós. Beleza, 3858, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, eu tô 3858. Boa noite, tá 3858, contato radar, suba para o nível 370, sai da MOMO. 370 na MOMO. O CNE 6313 desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2000 pés, contato estabilizado, o CNE 6313. Deixa eu ler uma lima alfa, informação. Sierra, prossiga. São 3662, estamos no centro Recife, 12685, ao terno, 12545. Obrigado, São 3662. Controle 1185 está estabilizado, Renato. 1185, complexo final, semi torre, 1895. Torre 1185. O Lima Lima Alfa está autorizado. Voo local, 1000 pés. TGL na 17, com curva à esquerda ou à direita em coordenação com a torre. Aciona transponder 0121. E a frequência da torre 118 decimal 95. Em caso de necessidade, a frequência do controle 120 decimal 8. Tudo a bordo? Tudo a bordo, parte 5, chama a torre 18, decimal 95, acionamento táxi, decolagem, altímetro 10, 12, bom voo. 5, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 12 nós. 5, autorizado, tá baixado o trabalho. Uma alfa livre acionar, reporta táxi. Salvador, até 3858, poderia levar para ti? Aguarde coordenação para 3858. Aqui, aguardando. Tá 3858, tô autorizado direto pra ti. Direto pra ti, 3858, muito obrigado. Localizador, Oceaner 6313. Tenta Oceaner 6313, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895, muito obrigado. Rumba 85 no solo 854, confirmando pátio militar. Autorizado, prosseguir próxima à esquerda, pátio militar, não me escuta até o corte. Já 3858, chama o centro Recife, 12685, bom voo. 2025, obrigado, boa noite. Xaner 6313, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 12 nós. Livre pouso, Xaner 6313. Lima Lima Alfa, ciência, reporta na Papá para ingresso. Turno 604, desce para 2.000 pés, 2.100 no 3, autorizado em ANS, reporte estabilizado. Boa noite, nove, chame táxi. Já porta alinhada e pronto, cabeceiro no site. Goma 604, desce para 2.000 pés, QNH 1013, autorizado sinal de essa porta estabilizada. Salvador, passarelo 2224, boa noite. Passarelo 224 para Juazeiro do Norte, só um minuto, coordenação. Igor, você solicitado é 190, não é isso? Afirmativo. Um minutinho. Pronto, boa tarde. Chanel 63 no 3, no solo 58, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, décima 9. Libera Fox, 63, 13, 13, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Aí, reporte antes da Lima Alfa, autorizado decolagem pista 17, vento 080 graus, 119.